A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E se o DeLorean do Dr. Emmett Brown levasse um adolescente dos atuais anos 10 para uma sala de aula ali nos anos 80 e lá esse infeliz fosse conclamado pela professora de história a fazer um trabalho sobre capitanias hereditárias? Como será que se viraria esse incauto sem essa vagabundagem de hoje do Ctrl-C, Ctrl-V ali do Google? E o pior, se esse garoto tivesse que se locomover até uma biblioteca pública, será que ele saberia pegar um ônibus? É, que naquela época a gente entrava pela porta de trás, né, Walter? É verdade. E sequer pensavam em produzir o bilhete único. As pessoas pagavam com aquele amontoado de tickets de papel chamado passe escolar. E com essa má educação toda dos dias atuais, como será que esses adolescentes manteriam um certo silêncio, que era obrigatório no interior de uma biblioteca, né? Eu me lembro que algumas escolas tinham as suas próprias bibliotecas, mas muitas mal tinham o papel higiênico pra gente limpar as nossas nádegas. Então a gente tinha que se locomover muitas vezes para uma biblioteca pública. Isso quando o nosso amado mestre não conseguisse mimeografar um trabalho e a gente tinha que ir lá munidos de lápis, borracha e papel ao maço, entupir nossas narinas com ácaros e uma boa biblioteca pública. Walter Rezende, você frequentou alguma? O mimeógrafo, acho que foi o nosso primeiro contato com o álcool, né? Foi o, sem o mimeógrafo. Todo mundo na época frequentava as bibliotecas para fazer os trabalhos, como você falou aí, não tinha internet. Eu me lembro uma vez que tinha que fazer um trabalho, tinha que entregar no dia lá o trabalho. É logo pela manhã, um amigo meu passou na minha casa e tava caindo uma puta de uma tempestade. E a gente foi pra biblioteca com aquela chuva torrencial e todo, a gente ficou lá todo cagado, todo cheio d'água, todo fudido, encharcado mesmo, e a bibliotecária não deixou a gente entrar. E outra coisa que eu me lembro também é relacionado com biblioteca, passe escolar que você acabou de falar. Eu não sei se eu já citei aqui no Agente 86, finzinho, né, da escola ali no terceiro colegial, você já tá trabalhando, já tem suas obrigações financeiras e tem também as suas enormes dívidas, dívidas essas que você vai carregar pro resto da vida. Me lembro que eu tava fudido ali de grana e eu tava com um livro emprestado da biblioteca. Quando eu abri, tava cheio de passe escolar. Alguém tinha esquecido. Tinha esquecido uma cartela inteira de passe escolar. Passes esses que eu usei pra me alimentar na carrocinha do cachorro quente da dona Helena, que deu pra matar minha fome durante muito tempo. Então, mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão trocando, né? Os livros por DVDs, por TVs, principalmente TV a cabo e também, obviamente, pela internet. Na nossa época, a gente lia pouco. Coleção Vagalume, isso, né? Basicamente. Mas era geralmente porque era obrigado por algum professor ali, né? Até porque, né, a nossa pindaíba toda, a ausência de grana para conseguir adquirir livros e também pela nossa imbecilidade, porque essas bibliotecas públicas não tinham só os livros para trabalho ali. Não. Sempre foi, ela foi cheia de livros, de literatura e grandes clássicos e muitas outras coisas que a gente poderia ir lá tal e adquirir um pouco mais de cultura. Agora, uma pesquisa que eu fiz é que hoje essas bibliotecas viraram verdadeiros c****os, né, por conta dessa ausência toda do povo, trocando os livros aí por essas mídias eletrônicas e tal. E no Brasil, se você não sabe, anote aí o número, Walter Rezende. Existem mais de 4.500 bibliotecas municipais. É mesmo? Esse número parece grande para nossa estupidez, não é, porque só Nova York tem 7 mil bibliotecas hoje. Então, veja você aqui. Que loucura. Segundo um levantamento recente do Instituto... Só o estado de Nova York. Só a cidade de Nova York tem 7 mil bibliotecas. Não, bibliotecas? Não acredito. Você tá mentindo. Vá até uma biblioteca pesquisar sobre isso, ou melhor, vá até o Google. Agora, segundo um levantamento recente do Instituto ProLivro, a população do país lê apenas 1,3 livro por ano aqui no Brasil. Caramba. Enquanto nos Estados Unidos, esse índice chega a 11, e na França a 7. Isso explica muita coisa. Agora, quem pega um livro e lê um, depois um terço do outro e depois para, né? É verdade. Alexandre, o nosso ouvinte Renê Miranda atendeu ao nosso pedido lá no Facebook e nos mandou uma história que eu vou ler aqui agora, abre aspas. Uma vez fomos fazer um trabalho em uma biblioteca chamada John Kennedy, que fica em Santo Amaro. Eu acho que eu sei onde é que fica essa mas biblioteca. É John Kennedy? Eu sei que é Kennedy, eu não sei qual dos irmãos Kennedy, mas eu sei também. Deve ser Dead Kennedy. Voltando com o e-mail dele. A gente chegou bem cedo lá, antes de abrir, e vimos quando o responsável pelo recinto chegou em um opalão diplomata que chamou nossa atenção. Aquele carro era hype na época, né? E sabe como é a molecada, né? 5 moleques bagunceiros juntos em uma biblioteca só poderia dar expulsão. E não deu outra. A gente nem tinha começado a copiar os textos e na enrabada que levamos, o cidadão do opalão nos botou pra fora. E quase que foi na porrada, Alexandre. Olha que ótimo. Aquilo nos custaria outra nota zero e não tínhamos tempo de ir para outra biblioteca. Aí tivemos uma grande ideia de nos vingar. Juntamos todos os sacos de lixo dali do entorno e jogamos em cima do diplomata do cara. Olha que excelente. Era casca de banana no limpador de para-brisa, fralda de bebê no retrovisor, bosta de cachorro no capô. Um estrago. Saímos em disparada de lá, achando que jamais seríamos descobertos. Acontece que tínhamos esquecido que na entrada da biblioteca tínhamos deixado nossos dados, como escola, endereço e o escambau. Não deu outra. No outro dia baixou um carro de polícia na nossa escola com o gerente da biblioteca junto. Olha só, Alexandre, que caça às bruxas, né, que não promoveram lá. Além do zero no trabalho e uma semana de suspensão, meu pai teve que pagar uma lavagem completa no opalão. Prejuízo esse dele que paguei com o couro das minhas costas de tanto apanhar dele. Olha. Renê Miranda, valeu aí pelo e-mail. Primeiro aqui do Alberto Estevão, e abre aspas. Em 1990, eu precisei recorrer à biblioteca da FAU-USP para fazer um trabalho. Como muitas bibliotecas, lá sempre teve a lenda de que era um lugar assombrado, mas sempre achei isso uma baboseira. Porém, nesse dia, algo estranho aconteceu lá. Fui até o fichário, escolhi os livros que precisaria e solicitei a bibliotecária, uma senhora que aparentava uns 120 anos e de mau humor, como toda bibliotecária. Pelo que tinha percebido, eu estava sozinho naquele lugar. E aquele depósito de livros velhos, cheios de ácaros, atacaram minha rinite como um exército do G.I. Joe. E comecei a espirrar como um bode. A cada virada de página, uma saraivada de espirros começava. Aí comecei a ouvir alguém fazendo psiu, que se repetiu a cada espirro. A princípio achei que era justa a reclamação, seja lá de quem fosse, pois realmente eu estava incomodando. Mas aí lembrei que a única pessoa ali, além de mim, era a velha bibliotecária. Bem, algumas copiadas e espirradas depois, me dirigi à velha senhora para devolver os livros e lhe pedi desculpas pelo incômodo dos espirros. Aí ela me disse que sequer tinha ouvido algum espirro. Era o Sete Pele. Aí perguntei se tinha mais alguém ali além de mim e ela disse que não. E falou rindo. Ah, deve ser o espírito do Vila Nova Artigas, que às vezes aparece aqui. Aí ele abre aqui um parênteses e fala assim, para quem não conhece, ele foi o arquiteto que projetou o prédio da biblioteca, realmente um famoso arquiteto. E aí ele segue aqui, que segundo a senhora, de vez em quando o espírito derrubava alguns livros também. Nessa mesma hora ouvi um estrondo de algo caindo no chão. A velha falou, tá vendo? Arregalei os olhos e saí de lá correndo. A sorte é que a minha matéria fecal não estava pronta, senão escorreria pelas pernas. A máquina de chus ia começar a trabalhar. Ouvinte do Agente em 86, nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto aí para dicas, sugestões de episódios. A nossa fanpage no Facebook, vai lá dar um curtir, porque vocês podem ficar atentos aos futuros assuntos e mandarem histórias, né? Esse podcast aí que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem deu a dica desse episódio foi a Camila Felipelli. E ela contou que uma vez não tinha dinheiro para tirar xerox e nem mais papel ao maço para terminar de copiar os textos dos livros, né? E ela fala, Alexandre, que arrancou 5 páginas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja você. E até hoje não tinha revelado isso para ninguém. E dá graças que o responsável pela biblioteca da escola morreu uns 2 meses sem nunca ter descoberto o furto. Débora Salles disse que estava com urgência em fazer um trabalho. Ela pegou um livro na biblioteca e saiu disparada com ele na mão para xerocar numa loja no quarteirão de baixo. Mas ela tropeçou na corrida e o livro era tão velho que as páginas se soltaram e voaram umas 50 delas. Destas, 20 caíram dentro do bueiro. Caraca. Ela colocou assim: ironia do destino, o livro era a Divina Comédia do Dante Alighieri e as páginas que sumiram foram justamente as do inferno. Cara, eu acho uma cena dantesca. Eu acho que foi no mandato do Jânio Quadros, quando prefeito em São Paulo, que a gente passou a receber livros gratuitos da prefeitura. Porque até então, ou comprava, ou ganhava de alguém, ou corria atrás de alguém que já tinha estudado a mesma série que você. Vindo do Jânio Quadros, deveria ser guia de cachaça. Saca? Faz sentido. Então, eu me lembro que daí a gente começou a ganhar livros. E esses livros, a gente vinha com todo o manual. Ó, vocês têm que zelar por ele. No final do ano, vocês vão ter que passar ele pra outro coleguinha. Então tinha que encapar o livro, dar todo um talento pro livro ficar perfeito. Ah, o livro não ficava pra você, não. Você tinha que passar pra um outro isso, maldito no ano seguinte. Exatamente. Uhum. E eu zelei por ele até perto do final do ano. Mas aí, eu com os meus problemas intestinais uma vez, tive que usar algumas folhas do livro de matemática pra higienizar o meu boga, né? Porque eu tava perto do mato. E o azar de quem usou o livro no outro ano, né? Mas pensando bem, sorte, porque eu não deixei as páginas usadas lá no meio do livro pro cidadão. Você com esse seu problema de incontinência retal, conta a história pros ouvintes daquela vez que você foi obrigado a descer do ônibus e entrar no matagal. Inclusive, eu dei fim também em páginas de caderno, usando uma da escola também. E aí eu tive que adentrar no mato e tal. Tava realmente com problemas intestinais, como sempre tive. Tive que adentrar no mato. Falei, bom, beleza, vou dar PT na cueca, vou dar PT nas meias. Fazia isso com recorrência. Mas acontece que o problema tava maior. Eu comecei a dar PTs em páginas de caderno, que é uma dificuldade. Não tentei fazer isso em casa, crianças. E o que apareceu? E aí começou uma movimentação no meio daquele mato. E eu falei, putz, vai chegar alguém aqui, vai me pegar literalmente cagando. E eu, putz, não dava pra parar, manja. Aí apareceu um cavalo.